396, segue em frente, aguardando antes da Índia. Aguarda antes da Índia, o 396. Tá, 3297, tá no ponto de espera próximo. 5, bom, nós dois. Ali, mantém 90, tá 3297. Alfa Vitor Juliette decolou aos 34, autorizado curva à esquerda, reporte cruzando pista 10. Vai curva à esquerda e reportar cruzando a 10, o Alfa Vitor Juliette. Dono 396, ingressa via Índia, gate 01. Via Índia para o 01, no 396. Solo Gol 1077, portão 08, está pronto para o pushback, quando possível, cópia. Bono 077, copia. Sobre a cabeceira da 0, Alfa Vitor Juliette. 4, decolada 10, com curva direita na saída da EL, transição Blaze, transponder 5547, controle 119.35. Vida 360, via Alfa 4, Bono 077, correto, livre pushback, acionamento, chame táxi. Para táxi no 077. Vitor Juliette, reporte final. Vou parar na final, Alfa Vitor Juliette. Down, Canada 16, 116, 3 hours and 41, Honduras, 0 double charging for taxi. Avianca 6321, approve the taxi via India Alpha, approach Honey Point on Charlie, contact Salvador Tower on and it is small 6, altimeter 31013, have a nice flight. Okay, India Alpha, hold short on Charlie, contact Tower. Três meia zero, autoriza o agora direto, senhor? Alfa Vitor Juliette, autorizado toque arremetido no pista 97, vento 1970 graus 089. Juliette. Salvador, é o Mike Delta. Consiga? Você está a 30 segundos da velocidade da porta. Eu te informo que a torre está com o Charlie 150 fazendo toque arremetida na pista 17, chame torre 1 na noite, decimal 6. 7, 1 na noite, decimal 6, Mike Delta, graças. Oi, Salvador, é o Mike Delta. Mike Delta, tem forma o tráfego do Charlie 150 fazendo toque arremetida sobre a pista nesse momento. Autorizado girar a base pela 17 pela direita. Reporte girando base. Treino pouso baixado travado. Ok, reporta girando base pela direita, 17, treino pouso baixado travado, Mike Delta. Alfa Vitor Juliette, socorro, meteu os 38, informa que tem um tráfego sobre o farol de Itapuã, fará circuito pela direita. Autorizado, perna do vento, pela esquerda, circuito padrão da 17, aguardará para girar a base, a uma milha da pista. Perna do vento. Cliente, tráfego padrão pela esquerda, aguardará para girar a base, Alfa Vitor Juliette. Linha 03. Como 077, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8 decimal 6, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Tower, this is Avianca, space 1 on Charlie, ready for takeoff. Line 6321, line up and maintain runway 10. Yes, line up and maintain runway 10, Avianca 6321. JP Salvadoro, Mike de Delta, girando base, baixar travado 17. Mike, cuidado autorizado, pulso pista 17, vento 160 graus, 08 nós. Delta. 050. Mare 050. V51, não aguarde autorização. Wind 160 degrees, 08 knots. Yes, V51 na escuta? Deve se quando só confirme as intenções do voo, por gentileza, para eu coordenar aqui com o controle. Inicialmente três passagens ILS, isso? Gente, aguarde cópia GV51. Delta Solo 4-2, livre à direita aí ao estacionário de frequência, marca Delta. Alfa Vitor Juliette, pronto para a base. Alfa Vitor Juliette, autorizado a gerar base. Reporte final, Alfa Vitor Juliette. Reportará na final, Alfa Vitor Juliette. Oi, boa tarde, é o gol 1077. Gol 1077, autorizado ali, mantém cabeceira 10. Aliás, mantina 10, gol 1077. Avianca 661 to 1935 today. 321, Monet 4, contact control 109 at 45. Sure, good afternoon, Avianca 6321, we believe in 2000, climbing 340, slowly departure. Avianca 6321, with the control on the departure, climb level 340 on Goli departure. 340 on Goli departure, Avianca 6320. Caso negativo com controle, retorna à frequência da torre 118 decimal 6. O transponder é 0115, controle 119 decimal 35, GV51. Deve 51 livre acionar chame táxi. Falo Gol 1755. Gol 1755, aguarde a cópia com fins nível 360. Aguardando com fins. Ok. 1070, Gol 089. Livre decolagem Gol 1077. Alvo Vitor Gilete, autorizado a toque RMT, pista 17, vento 170, grau 089. Livre, toque remetida, Alfa Vitor Gilete. Torre 186, grato Web 6720. E 5488, autorizado a final ILS sem o glide, desça para 2000, ajuste padrão, informe localizador. Desça para 2000 pés. Ajuste 10013. 10000, senta. Farido 2231, chama agora o Centro Recife, frequência 128.8 e alterna 13325. 2882335, passarido 2231, obrigada. Secundária 13325. 3325, obrigada. Controle 119.35. 119.35, boa tarde. 1925, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Peso 17. Decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5554, controle 119.35. Autorizado Brasília 360, Peso 17. Da Gol, transição ofício, 5554, 1935, 1935. Gol 1925, correto, chame pronto para puxa acionamento. Gol 1755, copia. 1755, pronto. Gol 1755, autorizado com fins, nível de voo 360, via Peruíque 58. Decola da 10, com curva direita, na saída Gol e transição Gonza. Transponder 5551, controle 119.35. 360 para Confisa, Perisco 58, decolada 10, curva direita na Gole Gonza, 5551, transponder 1935, controle. Gol no 755, correto, chama pronto, vai pro estacionamento. Eu chamarei pronto. Confirme, ajuste padrão para o Web 6720. Afirmo. Grato. Informe Itapuã visual para o aeródromo. Já Itapuã visual com o campo. Ele aguarde transferência de comunicações. Aguardando transferência, 03. Informa um Charlie 150 fazendo toque remetida na pista 17, chame TOI para coordenação 18.6. 1186, grato. Torre Salvador, Guardião 03, na vertical do farol de Itapuã, mantendo 307. Guardião 03, informa um Charlie 150 mantendo o setor sul do aeródromo, afastado 1,5 milha. Precisão. Quente do tráfego, não visual. Guardião permanece na vertical 3, Itapuã. Guardião 03, autorizado base pela direita da 17, até tirando base. Vem de pouso, baixar travado, Guardião 03. Circuito pela direita, reporta na girando base, 17 com 3 checados, Guardião 03. Alfa Vitor Juliette, autorizado perna do vento, circuito padrão, pela esquerda, guardará para girar base. Autorizado perna do vento, da 17, o Alfa Vitor Juliette. V51, autorizado táxi, confirma pessoas a bordo? Gente, reporte para o cruzamento da pista. Olhe 1219, web 6720. O Salvador, boa tarde, objeto 6720, livrou a pista, está ingressando na Bravo, na Alfa, web 6720. Web 76720, táxi via Alfa Juliette Gate 04. Alfa Juliette Gate 04, Web 6720. da 197. Ciente do tráfego, mantendo a perna do vento, aguardando para a base o Alfa Vitor Juliette. Informo Charlie 150 mantendo perna do vento padrão da 17, curva esquerda, aguardando para gerar base. O Guardião 03 já com o trem baixado checado, aguardando autorização para gerar base. Guardião 03 autorizado, base pela direita, autorizado pouso, pista 17, feito 160 graus, 109. Guardião 03. Reportando no solo controlado 03. Centro Recife na frequência 128.8 e alterna 133.25. 288-3325, boa tarde. DEV 51, autorizado cruzamento da pista 10, reporte na Delta. Estabilizou, visual cono 0, 5488. Cobrança final foi um Glória de Xanetor e 18.6, bom pouso, 5488. 18.6, boa. Mantenha a posição RN720. Direção de alta para alfa, o vídeo de 51. Água, mantenha a posição, Jave. Solo gol 1755 no gate 4 para puxa sanar. Gol 1755, autorizado chama Itaca. Quem chama da Itaca? Jave 51, autorizado. Ingressar em frente, qual ação? Está autorizado para seguir o táxi, mantendo a posição de cidade Juliette. Web 76720, táxi agora via Pátio 1 para o gate 08. Pátio 1 para o 08, Web 6720. 0 pela direita para evitar simultâneo Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, curva direita, mantém setor norte aguardando. Curva direita, Alfa Vitor Juliette. Centro de sinal e frequência Guardião 03, solo 51. Na Charles, chama a torre no 8 decimal meio. O ajuste no 03, bom pouso. Foi, travou. Salvador, gol 1399. Gol Bono 399, aguarde a cópia Congonhas São Paulo, nível 360. Aguarde a cópia, paciente next break. Gente, aguarde eles, estão no set livre. Guardado, Alfa Vitor Juliette. Salvador, é o 8002, informação X-Ray. 8002, boa tarde, identifique, a chegada é a Bonf, desce ao 040. Ok, identificado, na Bonf, descendo pro 40. Bono 755, táxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torno no 8.6, o ajuste 10 no 3, bom voo. Ok, Índia Alfa, 18.6 na Charlie, boa tarde, obrigado. Velocidade liberada, solicita a execução do R9 para no 0. Se possível, ser autorizado a Serra Vitor 366. Inicialmente o Serra Vitor 367, descendo para 4.000 pés, e o ajuste agora é o padrão. Ok, descendo para 4.000, Serra Vitor 367, com ajuste padrão, muito obrigado. Chive 5-1, autorizado a ler e manter cabeceira 1-0. 5488, táxi via Alfa, mantém posição de cidade Juliette. Ativa Alfa, guardando a Juliette. Trip 5488, qual é a ação? Ingresso a Juliette e área remota no 4. Trip ingresso, parte pela Juliette e remota no 4, gente. Inicialmente, sim, grato. Alfa Vitor Juliette, tu corre Meteus 5-6, mantenha a proa, aguardando para a perna do vento. Bono 755, Charlie tá pronto. Bono 755, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém, não, 1-0, Bono 755. Autorizado perna do vento da 1-7. Se possível, cruzando sobre a cabeceira 1-0. Afirmativo, perna do vento da 1-7, cruzamento sobre a cabeceira 1-0. Alfa Vitor Juliette. Chega 5-1, decolou ao 5-7, controle 1-1-9, decimal 3-5. Recono, 0-0-35. Salvador, GF 5-1. Confirme para Salvador. É o GF 5-1, está decolado, mantendo a reta. Informa para... quando autorizado para prosseguir, padrão número 3 para cheque do... fly check do ILS. O GF 5-1, chama na frequência 1-1-9-8. Recebe Salvador? 5%. Perfeitamente. Qual será o primeiro padrão número 3? Ativo, padrão número 3. 03, possível 2.000 pés, ingressando a 10 milhas. Ok, está autorizado o primeiro padrão, Jave 51. Formando pela esquerda, para o padrão número 3. Ciente. 58. Decolada 10, com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5565, controle 119.35. Cruzou 360, cruzou 58, pista 10, curva direita, Gole, transição Gonza, 5565, código 1935, controle. Gono 399, correction, pronto para puxar o estacionamento. Chamaremos o nome. Whisky Yankee Tango, confirme pista de decolagem e estacionamento. Tente, aguarde a cópia Aracaju nível 130. Sim, aqui, vai dar na cópia do Whisky Yankee Tango. Papatango Esquianto Tango, pronto, cópia. Papatango Esquianto Tango, autorizado Aracaju, nível 130, via Golf 677, decolada 17 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 0263, controle 119.35. Whisky Yankee Tango, cotejamento correto para estacionamento e táxi, chame a torre no 8.6, confirme pessoas a bordo. Quatro a bordo, todos os trabalhadores do 8.6. Boa tarde, informação que veio descendo 120. Tarde, gol no meio, no 2, identifique, chegada é a mão, desça para o nível 050. Identificou para o 50, no meio, no 2. Um setor para circular, até que a manutenção nos dê o pronto para iniciar a primeira passagem para dar um 3. Então, tem condição de permanecer no setor norte do aeródromo, porém, deverá ceder para 2.500. Ótimo, prosseguindo no setor norte para 2.500. Girando de imediato pela esquerda. Poxa. Para pista 1.0, está o modo possível, a gente está autorizando, a gente chegou 68 ou 66, ficou melhor. O Salvador, boa tarde, é o Sam. 3175. Adaço 3175, aguarde cópia Guarulhos 340. Ciente da Whisky, vindo da X-Ray, o 3175 aguarda. Da 3175, a informação agora é a Zulu. Autorizado base para 17, Alfa Vitor Juliette. Motor Gol 925, por estacionamento, botão 5. Autorizado, chame táxi, segundo 925. Agora tá, segundo 925. Estou, mantendo 2.500 pés, é um H25 Bravo. Ok, ciente, não, isso tá 8.0 H2. Alfa Vitor Juliette. Centralizado, toque remetido. Alfa Vitor Juliette. Vento 160 graus, 109.